Está a começar Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoios Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Está pronto para 50 minutos de ciência? Vamos a isto. Neste programa vamos simular um derrame de petróleo. Vamos conhecer uma das soluções possíveis quando o pior acontece com cargueiros em alto mar. Vamos também olhar para o ensino na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro com a professora Veronique Hux. Ela é belga, já está adaptada à região transmontana e vai contar-nos o que está a desenvolver para a sala de aula. São novas metodologias de ensino. Recordamos ainda nesta emissão Einstein, o maior físico de todos os tempos. Veronique Hux licenciou-se em História Moderna, na Bélgica. Mudou-se para o Porto em 98 para fazer um mestrado na mesma área e acabou por doutorar-se em Ciências Sociais na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Atualmente, Veronique, nome pelo qual é mais conhecido, o nome aportuguesado, é professora e vice-diretora da licenciatura em Turismo na UTAD. Foi nessa qualidade que falámos com esta belga, cujas áreas de interesse são a saúde e o bem-estar, a história e as novas tecnologias, uma área que a professora privilegia e que tem procurado introduzir cada vez mais na sala de aula, até para ter mais atenção dos alunos e para os incentivar a estudar mais. Uma paixão é exagerado, mas é, dou conta que cada vez é mais necessário diversificar os meios como nós comunicamos com os alunos, como é que nós formamos. E agora o TAD, há 3 ou 4 anos atrás, começou com o grupo de cobaias para ver que professores é que estão interessados em apostar neste tipo de formação e alistei-me. E, entretanto, fiz alguns cursos já, também já adaptei os meus métodos de ensino em função daquilo e agora estou a tirar um curso. Basicamente são 2 cursos. Um é para aprender a trabalhar com videoconferências. Ontem ainda tive formação em como vai funcionar o futuro sistema Colibri. E o outro curso é como colocar conteúdos de uma forma diferente online para os alunos terem acesso. O TAT também utiliza o Moodle. E eu sou um dos ainda pouco docentes aqui que também aproveita aquelas possibilidades. Por que esta preocupação em encontrar novas fórmulas de comunicar com os alunos? Porque eu vejo-os às vezes bastante distraídos nas aulas. Também dou conta que, infelizmente, às vezes, a concorrência às vezes é tão forte. Eu trabalho muito com os portáteis na sala de aula, deixo-os fazer pesquisas online. Se me descuido, os computadores estão abertos em alturas que eu deveria receber toda a atenção e a atenção vai para o Facebook e tudo isso. E isso faz-me refletir sobre o facto como é que eu chego a elas, como é que eu faço com que o meu conteúdo chegue a elas. E por isso eu, no meu caso, em cada vez mais uma aposta no ensino ativo. E nota que da parte de outros professores há também essa curiosidade ou empenhamento? Acho que sim. Por exemplo, tive aulas com os alunos do primeiro ano e pela primeira vez eu desafiei-os no seguinte sentido. Eu disse, estamos a trabalhar para o turismo e a aposta para o futuro serão os smartphones, os telefones, Android, iPods, etc. E vocês têm a noção, claro que não têm, mas a gente tem que provocar. Vocês têm a noção que há não sei quantas aplicações já estão em venda, olha, naquelas lojas do Google Play, grátis, e que estas também podem ser aplicadas na área do turismo? Pois claro que elas não sabem, pois preparo-me, porque eu também não sei, percebes? Mas depois tenho que ir lá, controlar como é que é, faço uma breve apresentação, tento estimulá-los, e depois é típico, é? Ah, nós não queremos, oh professor, aquilo é difícil, oh não, e você também nunca fez, e percebes? Um montão de argumentos para não fazer aquilo. Mas lá depois também já aprendo a minha tarefa de ser persistente e de fazer frente a. Isso depois também é bonito, depois admitam que gostaram da tarefa, ok? Porque eu pedi uma coisa que eu nunca pedi e também tenho que ser honesta que eu pessoalmente ainda não sou a 100% capaz de o fazer. Eu pedi para fazer um pequeno vídeo. Eu disse-lhes, não vais aqui explicar com palavras como é que funciona a aplicação, porque depois ninguém presta atenção. E eu disse, não, vocês vão filmar vocês próprios a aplicar a aplicação. E correu tão bem. E depois o que eu constato, porque depois no fim faço uma mini avaliação, depois constato que elas no secundário também já começam a entregar deveres por via de um vídeo. Toda aquela gente só sabia trabalhar como movie maker. Além de professora no Polo de Chaves, onde funciona a licenciatura em turismo, Verónica tem sido também aluna em cursos de formação complementar. Já aprendeu a trabalhar com a plataforma Moodle, um programa que permite a criação de cursos online, páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem. E também já fez formação em Belearning, um método que mistura ensino presencial com formação à distância. Eu gosto de transmitir conhecimento, eu gosto de partilhar conhecimento e é muito gratificante, porque a área de turismo é uma área que está perto das pessoas, que envolve tanta coisa que elas também podem aprender não sei quanto e com poucas barreiras, porque o que nós tentamos explicar não é assim tão super difícil. É preciso estruturar aquilo tudo, mas não é mega difícil e neste sentido é bom. Numa zona desertificada, como é o caso de Trás-os-Montes, tem-se apostado muito no turismo. A professora belga confirma que alunos e entidades externas procuram cada vez mais o conhecimento na universidade. Constato que cada vez mais alunos vão para o mercado de trabalho. Isso também é bonito, porque há 15 anos, entretanto, estou ligada à UTAD, àquele curso. Então, estamos a ver também alunos a sair para fora. Verónica concretiza com um exemplo de 2012, uma conferência que convidou antigos alunos a partilhar histórias de vida desde que concluíram a licenciatura em turismo no Polo de Chaves. Por causa daquilo, contactei com não sei quantos, porque, claro, nem todos têm agenda livre para o dia que nós tínhamos planeados. E então é bonito de ver como elas florescem ao trabalhar, como elas ganham maturidade a trabalhar, porque alunos, por exemplo, na sala de aula ainda muito tímidos ou nos quais tu talvez não tinhas assim tanta confiança, uns anos depois começam a trabalhar, a desenvolver-se e crescem como pessoa e como profissional. É muito bonito, é muito bonito ver isso e cruzar. Claro que nem todos os nossos alunos ficam na área do turismo. Há quem sai, por exemplo, ontem ou anteontem, já não sei, estive a fazer compras, cruzo com um antigo aluno que agora está na tropa. E quase desde que saiu do curso, está lá. Emprego seguro, depois critica. Olha, professora, você acha mesmo que eu vou para a área do turismo? Ganho muito bem aqui. Eu não vou para nenhum emprego onde não ganho 1.000 euros. Percebes? E isso é verdade. A área do turismo tem isso, que implica trabalhar de noite, implica trabalhar fins de semana. Há quem não gosta disso e há pessoas que nem dão conta disso quando estão a estudar, só depois. A professora Verónica já trouxe uma pequena amostra do mercado de trabalho à sala de aula através do testemunho de uma antiga aluna. Está agora a trabalhar no Vidago Palace, Hotel 5 Estrelas, aqui na região, e ela também admitiu, confirmou, se tu não fazes aquilo por gosto, tu não aguentas e desistes. Porque implica tanto envolvimento e estás constantemente também a cruzar com pessoas. Elas têm não sei quantas normas de qualidade a respeitar. Ela diz que tu não estás constantemente atenta a trabalhar, a esforçar-te, pois tu não obtens, tu não asseguras aqueles níveis de qualidade e nem podes ficar onde ela está. Isso também não é tão exigente em todos os lados. Só para dizer que temos todo tipo de alunos, alunos muito motivados, menos motivados, e uns alunos que ao trabalhar é que mesmo dão um salto para melhor. Nestes 15 anos que tem de Portugal e da UTAD, quais é que são as principais diferenças naquilo que sente ao nível do ensino, das preocupações com a formação das pessoas? É capaz de estabelecer um comparativo? Sempre foi o objetivo principal da Universidade transferir conhecimento. Talvez a forma como nós transferimos tem mudado bastante, enquanto antigamente era sobretudo, pelo menos o que eu conheço, aquela ex-cátedra, debitar, e o aluno estava a absorver, atento, fazer montes de apontamentos, etc. Eu noto os meus, muito pouco interessados nisso. Eu consigo captar a atenção delas muito maior. Eu também tenho a vantagem que tenho grupos pequenos, ok? Então eu consigo começar um diálogo, ok? Eu não tenho aquelas auditórias de 100 e mais alunos, não tenho. Então eu conscientemente opto por isso, para os envolver. E neste sentido dei conta que consigo motivá-los utilizando, por exemplo, textos online, fazendo, pois é, utilizando aplicações, utilizar os novos meios de comunicação e de informação. Portanto, também com uma vertente mais prática. Sim, com certeza. E de outro lado também é... Estou a aplicar Bolonha, porque Bolonha diz para não só debitarmos teoria, e também nesta formação de 3 anos preparar alunos que eventualmente podem ir para o mercado de trabalho. Então, mas estou a falar para mim, ok? Para mim. Eu não quero só enchê-los com teoria, porque a minha visão é, a teoria está lá nos livros. No dia em que tu precisas, tu vais à biblioteca, encomendas o livro e vais ler. Mas se tu vais para o mercado de trabalho, é preciso também ser pessoa, e é preciso também refletir, e é preciso um pouquinho de imaginação, e para o turismo é preciso muito, muito saber estar e saber fazer. Não é só o saber. No turismo não é só. Então tento também... Pois, e para aquele lado? Um ensino virado para o lado prático, tirando também partido das novas tecnologias de comunicação. É neste tipo de ensino que a belga Verónica Jux acredita e que coloca em prática enquanto professora e vice-diretora da licenciatura em Turismo na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O UPTEC, Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, é uma associação sem fins lucrativos que nasceu para promover a incubação de empresas tecnológicas que tivessem por base o mar. Pretende-se ajudar a formar ideias, em realidade, fomentar o empreendedorismo e a iniciativa empresarial. Em 2009, o Porto de Leixões cedeu espaço e nasceram as primeiras empresas. Hoje, este parque tecnológico está dividido por 4 polos, que correspondem a 4 áreas de atividade: tecnologia, indústrias criativas, indústrias do mar e biotecnologia. Jorge Gonçalves, um dos vice-reitores da Universidade do Porto, sublinha a importância do UPTEC. Criamos ali um ecossistema em que colocamos lado a lado a investigação e também condições para transformar aquele conhecimento gerado em valor. E também para que outras pessoas, outros projetos que são gerados fora da universidade, possam aproveitar esta proximidade para potenciar o conhecimento que está a ser gerado dentro da universidade. Esta incubadora é apenas uma pequena peça de um complexo maior que passa por acolher grupos de investigação, unidades formativas e até residências. Do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, os projetos recebem apoio para definir a ideia de negócio, para se candidatarem às oportunidades de financiamento e até para encontrar potenciais clientes. Diz o vice-reitor, Jorge Gonçalves, que para além das dúvidas e das dificuldades, os projetos têm em comum a mesma base de trabalho, o mar. Uma empresa que se dedica às microalgas, com o objetivo de obter algas que podem ser depois utilizadas para diferentes fins, que é para a produção de biocombustíveis, que é para a produção de compostos bioativos, até áreas que vão, por exemplo, da construção de veículos autónomos, submarinos, capazes de serem programados para realizar uma determinada missão e vão sozinhos, recolhem as amostras, fazem as medições e regressam à base. Este é um projeto estratégico para a Universidade do Porto e para toda a região norte. Se há uma economia do mar, é preciso colocar os nossos investigadores em contacto com o mar. Temos que ter embarcações, temos que ter tripulações, temos que ter equipamento de utilização comum, de forma a que alguém que tenha uma ideia de um produto ou de um serviço que quer realizar no mar, não precise de criar toda esta estrutura. Começam a surgir também empresas que, conscientes das possibilidades deste projeto, nos vêm oferecer serviços e com os quais nós podemos negociar pacotes de serviços que um empreendedor isoladamente não pode negociar. O Boteco tem neste momento 103 empresas residentes, 97 startups e 16 centros de inovação. As estimativas deste parque tecnológico apontam para a criação de mais de 900 empregos no conjunto dos projetos incubados. Portugal tem quase 1.500 quilómetros de orla costeira. Somos um país privilegiado no que diz respeito ao contacto com o mar. Um derrame de petróleo, por exemplo, pode tornar-se uma séria ameaça para a flora e para a fauna marítima e tornar-se também um enorme risco económico e ambiental para o qual ainda não há uma resposta correta. O que fazer em caso de calamidade? É isso que vamos procurar saber nos próximos minutos. Existe uma equipe europeia que está a trabalhar na melhor forma de reforçar a preparação e a gestão de resposta das regiões atlânticas face aos acidentes de contaminação costeira provocados por hidrocarbonetos ou substâncias nocivas e potencialmente perigosas. Miguel Santos é o coordenador deste projeto. É um projeto europeu do programa Espaço Atlântico e que envolve 12 parceiros de 5 países distintos. Espanha, Portugal, Irlanda, País de Gales e Inglaterra. Portanto, o nome do projeto, a sigla do projeto, a abreviatura do projeto é Arcopol Plus. E isto significa o quê? Significa, no inglês, Improving Maritime Safety and Atlantic Region's Coastal Pollution Response Through Technology Transfer, Training and Innovation. Ou seja, em que é que consiste o projeto? O projeto consiste num conjunto de atividades que pretende, por um lado, preparar, do ponto de vista logístico, as entidades locais e, por outro lado, preparar também as entidades para dar uma resposta adequada num caso de um derrame de óleos e um derrame de outro tipo de compostos, que normalmente não são tão conhecidos da maioria das pessoas, mas que hoje em dia são considerados tão ou mais perigosos do que os hidrocarbonetos que normalmente associamos quando ocorre um derrame nos oceanos. Hoje em dia, relativamente aos derrames de hidrocarbonetos, nós já estamos relativamente bem preparados. Ou seja, já conhecemos relativamente bem os efeitos desses compostos e o modo como devemos responder quando ocorre um derrame. No entanto, as embarcações que nós vemos a circular ao largo não transportam só hidrocarbonetos. Transportam muitos outros compostos e nós estamos a falar de centenas de compostos distintos, com comportamentos muito diferentes, com toxicidade também muito distinta e, portanto, no caso de ocorrer um derrame desse tipo de compostos, o grau de preparação que temos atualmente é ainda limitado. E daí este projeto. Este projeto centra-se precisamente nessa temática. E, portanto, este projeto envolve quer centros de investigação, universidades, mas também muitas das entidades que têm como objetivo dar resposta no caso de um derrame. E, portanto, estamos em conjunto a tentar desenvolver metodologias, manuais, a desenvolver mais informação sobre o grau de toxicidade desses compostos, a desenvolver modelos de circulação para perceber se ocorrer um derrame para onde é que se desloca esse composto. Tentar antecipar o modo como as entidades devem responder. A maior catástrofe ambiental que a Península Ibérica registra é a de 13 de novembro de 2002, quando o petroleiro Prestige se afundou na costa galega, provocando uma maré negra que afetou a zona norte de Portugal, Espanha e o sul de França. Foram 77 mil toneladas de fuel óleo derramados no oceano. a reação das entidades demonstrou algumas fragilidades de ação. O que aconteceu com o Prestígio foi que a maioria das entidades que responderam a esse derrame não estavam preparadas. Não havia uma organização prévia suficientemente adequada para dar uma resposta célere. A resposta nas primeiras horas é essencial. Ela determina muito o tipo de impacto que o derrame vai causar. E na sequência do Prestígio foi óbvio que ocorreram um conjunto de lacunas que, se na altura se tivesse estabelecido um outro tipo de procedimento, teria sido possível evitar um derrame daquelas dimensões e um impacto tão grande ao longo de toda a costa, tal como foi. Um impacto que não é só do ponto de vista ecológico, e portanto nós não estamos a falar só sobre as populações de organismos que são afetados, mas é um impacto social, é um impacto económico brutal, porque as pescas fecham e, portanto, o turismo perde imenso durante vários meses ou por vezes mais do que uma época. Ou seja, um derrame é sempre um processo muito, muito complicado e, por outro lado, depois, além do impacto direto que as pessoas veem, há um conjunto de outras questões que se prendem com o ressarcimento das regiões. E, ou seja, neste projeto nós abordamos todas estas questões, de modo a que a resposta perante estes compostos, os hidrocarbonetos, e como disse anteriormente, sobretudo os compostos nocivos e potencialmente perigosos, os HNS, de modo que a resposta seja mais célere e mais programada. Quando se pensa em derrames, pensa-se na colocação de barreiras. Perguntámos a Miguel Santos se acha que é a medida mais eficaz. Eu devolvo-lhe a pergunta com outra pergunta. E focando nessa questão em particular, as barreiras. Será que não é necessário saber onde é que as barreiras estão a todo momento? Será que não é necessário saber o que é que essas barreiras conseguem proteger? Vamos supor que temos um derrame aqui no norte de Portugal e que as barreiras portuguesas estão no Algarve. Mas se tivermos um procedimento bem estabelecido, nós sabemos onde é que as barreiras do nosso país vizinho estão localizadas. Se tivermos barreiras aqui em Vigo, faz mais sentido, chegam mais rápidas de Vigo que as do Algarve. E, portanto, o conjunto de atividades que temos é muito vasto e está relacionado desde saber a localização dos equipamentos até o desenvolvimento de manuais para treinar os operacionais e os voluntários. Um dos graves problemas que ocorreu durante o Prestígio foi que os voluntários não estavam preparados de todo. E, portanto, além da resposta não estar bem coordenada, o que se verificou também foi que, muitas vezes, em muitos casos, pôs-se em risco a saúde dos voluntários. E, portanto, é necessário ter toda a logística e todo o procedimento bem preparado. Neste momento, o Arcopol Plus está a ultimar um curso de e-learning em colaboração com a Direção-Geral da Autoridade Marítima, a entidade que terá de agir em caso de um desastre ecológico deste nível. A resposta e a monitorização ambiental foi também debatida recentemente no workshop internacional entre investigadores e entidades interessadas, mas o trabalho também acontece no laboratório. Na realidade, a toxicidade destes compostos é ainda relativamente desconhecida e, por isso, tendo na nossa gênese, a gênese do nosso centro, uma das áreas importantes é a área da toxicologia, estamos a realizar ensaios com vários grupos de organismos diferentes para prever o grau de toxicidade destes compostos. Agora, se calhar pergunta, mas quais compostos? Eu há pouco disse-lhe que são centenas de compostos. Sim. Então como é que as entidades, quando se tratam de centenas de compostos, podem responder? Temos que definir prioridades. E o nosso primeiro trabalho, já no âmbito de um projeto que precedeu este, foi desenvolver uma metodologia para selecionar aqueles que existe maior probabilidade de haver um derrame e também que, se ocorrer um derrame, são mais suscetíveis de provocar um dano na saúde dos ecossistemas e na saúde das populações e uma repercussão a nível da própria economia do local. E, portanto, primeiro definimos quais são os compostos prioritários. Naturalmente, nessa definição, entra parâmetros tais como a toxicidade dos compostos, o volume transportado, Naturalmente, um composto mais transportado tem maior probabilidade de ser vertido do que o menos transportado. E o que fizemos a seguir foi utilizar um conjunto de organismos distintos para avaliar a toxicidade, para que se saiba que, ocorrendo um derrame, considerando a concentração que é expectável, desenvolvemos também, em conjunto com os nossos parceiros de Lisboa, modelos de circulação, para que se saiba se aquela concentração é ou não tóxica para os organismos. O tráfego destas substâncias tem crescido nas últimas décadas em todo o mundo e em volumes elevadíssimos. A base de dados do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental conta com cerca de 190 compostos com diferentes graus de perigosidade. Nós estamos a falar de compostos muito distintos. Estamos a falar, por exemplo, de muitos solventes. Por exemplo, o xileno. Há muitos solventes que são transportados. Estamos a falar de óleos. E já tem havido situações muito, muito complicadas com óleos, ou mesmo óleos alimentares, que no caso de um derrame grande têm um impacto potencial bastante grande. Estamos a falar, por exemplo, do ácido sulfúrico. Aliás, até há alguns anos atrás houve uma cisterna de um camião que derramou ácido sulfúrico aqui num curso de água em Vila Nova de Gaia, e na altura houve muito interesse associado. O ácido sulfúrico é também muito transportado em termos de embarcações e, portanto, estamos a falar de compostos muito distintos. E qual é aqui a grande dificuldade para, por um lado, preparar a resposta e, por outro lado, para responder de forma eficaz? É que estes compostos, ao contrário dos hidrocarbonetos, têm comportamentos muito distintos. Nós temos compostos que se dissolvem na água, temos compostos que afundam, temos compostos que flutuam, temos outros compostos que evaporam. E, portanto, o comportamento do composto é muito distinto. Os modelos que os nossos parceiros desenvolveram de circulação oceânica entra com toda essa informação. Ou seja, tivemos que desenvolver um modelo específico porque o modelo que era utilizado, por exemplo, para os hidrocarbonetos, não conseguia prever como é que se comportava, por exemplo, um HNS que se dissolva na água. Os estuários são as zonas potencialmente mais perigosas e, por conseguinte, as mais protegidas. Saiba se vive perto de uma zona de risco. Normalmente sapais, estuários, portanto, zonas úmidas com grande biodiversidade, com um sedimento muito fino e, portanto, que fica com os compostos ficam presos, associados ao sedimento. E o que fizemos foi, de facto, permitir desenvolver um mapa de sensibilidade costeira para perceber que, no caso de derrame, quais as zonas prioritárias a proteger. Por exemplo, as barreiras, que falámos há pouco, têm alguma limitação. Normalmente, quando a ondulação tem mais de um metro, elas não são eficazes. Mesmo as embarcações que existem de combate à poluição, nomeadamente, que permitem recuperar os hidrocarbonetos, o grau de eficácia é menor de 30%. Hoje em dia, e na sequência do Prestige, a nível europeu, surgiu uma entidade, que é a EMSA, que tem embarcações em vários pontos estratégicos e que pode ser chamada a combater rapidamente um derrame, e isso ajuda também a diminuir o impacto atual. Mas temos que também ter consciência que há muitas questões que condicionam, por exemplo, a questão do tempo. Se o tempo estiver muito mau, com vagas muito grandes, o impacto pode ser muito maior. No caso do Prestige, nós tivemos muita sorte. Neste caso foram as correntes. As correntes não traziam para a costa portuguesa. Portanto, foi a costa norte de Espanha toda afetada e parte da costa francesa. Porque as correntes estavam do sul. Se nós estivéssemos no verão, e no verão temos tipicamente o vento de noroeste, tinha sido a faixa costeira portuguesa, provavelmente toda afetada, uma faixa enorme. O Arcopol Plus é financiado pelo Programa Transnacional do Espaço Atlântico e promete reorganizar a resposta que se tem dado quando o pior acontece com os cargueiros em alto mar. Agora é tempo de falar do físico mais memorável de todos os tempos, Albert Einstein. As ideias deste gênio alemão revolucionaram a forma de explicar o universo. A teoria da relatividade deu-lhe fama mundial, mas a carreira deste vulto da física foi muito além desta teoria. Einstein nasceu no dia 14 de março de 1879, na cidade alemã de Ulm. Durante a infância viveu em Munique e esteve também durante um curto período em Itália. mudou-se para a Suíça com a família ainda na adolescência e é neste país que o cientista alemão começa a trilhar um caminho de genialidade que o haveria de tornar num dos cientistas mais reputados da história da ciência mundial. Demonstrou cedo ter enorme aptidão para as ciências. Tinha apenas 16 anos quando escreveu o primeiro ensaio científico a que deu o nome de Investigação do Estado do Éter em Campos Magnéticos. Em 1896, com apenas 17 anos, matriculou-se na Escola Politécnica de Zurique. Licenciou-se em Física e Matemática. Não conseguiu um lugar como professor no meio académico suíço e em 1901 foi obrigado a encontrar uma outra forma de subsistência que não passasse pelo ensino. Conseguiu um trabalho como técnico assistente no Serviço Suíço de Patentes em Berna, mas continuou empenhado em dar continuidade à carreira académica. Obtém o doutoramento na Universidade de Zurique em 1905, com 26 anos. Foi um dos primeiros cientistas a calcular o tamanho das moléculas. A tese de doutoramento de Albert Einstein foi precisamente sobre este tema. O ano de 1905 é considerado um dos mais maravilhosos e produtivos, cientificamente falando, na vida de Einstein. Publicou 4 artigos fundamentais para a física moderna neste ano, entre eles a exposição da fórmula inicial de teoria da relatividade. Dos trabalhos científicos de Einstein, publicados em 1905, destacam-se o movimento browniano, o efeito fotoelétrico, a eletrodinâmica dos corpos em movimento e, claro, a teoria da relatividade, em que Einstein deduziu a famosa relação entre matéria e energia. Em 1915, através da teoria da relatividade geral, Einstein estendeu este princípio a todos os movimentos da física. Os trabalhos de Albert Einstein acabaram por ser reconhecidos pela comunidade científica e o certo é que começou a receber uma série de convites de instituições universitárias. Deu aulas em universidades europeias, nomeadamente em Berna, Zurique e Praga. Em 1914, Einstein regressou à Alemanha. Foi professor na Universidade de Berlim, tornou-se membro da Academia Prussiana de Ciências e presidente da Sociedade Alemã de Física. Na verdade, a teoria da relatividade de Einstein, apesar de iniciada em 1905, só foi publicada na versão geral 10 anos mais tarde. Einstein recebeu o Prémio Nobel da Física em 1921 pelos trabalhos em que explicou o efeito fotoelétrico. Este estudo em particular abriu caminho para uma nova área da ciência, a física quântica. A teoria de Einstein tornou-se a base para inúmeras aplicações, tais como a ciência nuclear, a eletrónica e a nanotecnologia. Ao contrário do que muitos julgam, não foi com a teoria da relatividade que recebeu o Prémio Nobel. No entanto, a célebre fórmula E igual a MC ao quadrado concedeu-lhe o reconhecimento internacional. Depois de Hitler se ter tornado chanceler em 1933, Einstein abandonou Berlim, renunciou à cidadania alemã por razões políticas e partiu para os Estados Unidos. Foi lecionar física em Princeton, no Instituto de Estudos Avançados daquela cidade americana. Em 1939, às portas da Segunda Guerra Mundial, Einstein temia que os alemães estivessem a projetar a bomba atómica, com base nas teorias físicas por ele desenvolvidas. O cientista alemão resolveu alertar por carta o então presidente norte-americano Franklin Roosevelt para a possibilidade de fabrico de uma bomba nuclear por parte dos alemães. Nascia assim a ideia de criar o Projeto Manhattan, nome de código utilizado pelos Estados Unidos para o desenvolvimento da bomba atómica que acabaria por ser testada em 1945 em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Apesar de Einstein não ter tido influência direta no desenvolvimento da bomba atómica, a verdade é que as suas teorias levaram a que esta pudesse ser construída. No entanto, o cientista assumiu-se sempre como pacifista e empenhou-se no movimento de abolição das armas nucleares do pós-guerra. Ao longo da vida, Albert Einstein publicou mais de 300 trabalhos científicos e cerca de 150 obras não científicas. Faleceu no dia 18 de abril de 1955, com 76 anos. Foi eleito personalidade do século XX pela prestigiada revista Time. Estamos a escutar Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ciência em Sintonia é uma produção PGM, projetos de rádio e televisão. Nesta emissão, já estivemos à conversa com Verónica Hughes, uma belga que dirige a licenciatura em Turismo na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ela tem adotado um método de ensino baseado na utilização de novas tecnologias de comunicação. Agora vamos conhecer o trabalho de mais um docente da UTAD, o professor Agostinho da Costa Diniz Gomes. Ele está ligado às ciências da educação e ao ensino da música. Desenvolve trabalho no Paulo de Chaves, mas também em Vila Real. É doutorado em didática da expressão musical e desde 2007 que faz parte do corpo docente da instituição. O professor Agostinho Gomes, como é conhecido, chegou à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro há 7 anos. O percurso pessoal levou-o para a área da educação, mas a ligação com a música colocou-se no caminho e fê-lo ajustar algumas escolhas que se traduzem num currículo invejável. Sou professor aqui na Universidade, doutorado em investigação em didáticas especiais, especificamente didática da expressão musical. Tenho também mestrado em Educação de Adultos, licenciatura em Educação Musical, ou antes, professores do segundo ciclo, variante de Educação Musical, e tenho o curso inicial de Magistério Primário, que dá, digamos, equivalência a bacharelato. Portanto, isso permite-me, ou obriga-me, ou leva a que, aqui na UTAD, eu seja um tapa-furos muitas vezes em diversas unidades curriculares, porque tenho também uma variedade enorme de formação, não é? Na área das ciências da educação e das artes, nomeadamente. Neste momento, Agostinho Gomes desenvolve o trabalho como docente, dando a disciplina de expressão musical, mas não só. Estou a dar também aulas no curso de teatro, voz e canto. Dou ainda aulas no mestrado em animação sociocultural, ciências de educação e animação sociocultural, nas unidades curriculares de música e sociedade, e de associativismo sociocultural, contextos, políticas, etc. Dou ainda aulas no curso de mestrado em educação de adultos, porque tenho um mestrado em educação de adultos, e dou então construção de projetos de educação de adultos. O mestrado não é educação de adultos, é ciências de educação, especialização em educação de adultos. Portanto, digamos que trabalho na área das ciências de educação. Dou ainda aulas no curso de Ciências da Comunicação, a componente de voz, na unidade curricular de Espaço, Corpo e Voz, conjuntamente com o professor de Dramática, em que fazemos um trabalho talvez até interessante, dando àqueles que serão futuramente os homens da comunicação e as mulheres da comunicação uma prática e um conhecimento de como trabalhar o corpo, como trabalhar a voz, permitindo-lhes desenvolverem também autoconfiança e autonomia nesse capítulo que deve compreender como eu, que é fundamental. Apesar de ter iniciado o percurso profissional como professor do ensino básico, a verdade é que mais tarde se virou para a expressão musical. O facto de estar ligado à música desde muito cedo foi um fator que pesou na decisão. Portador de carteira profissional de músico, trabalhou na área mais de 33 anos. Atualmente, outra das atividades do professor tem a ver com o acompanhamento de doutorandos e mestrandos, muitos com temas ligados à música. Desenvolvo investigação com alunos do mestrado de Ciências de Educação, Animação Sociocultural, nomeadamente nas vertentes de animação cruzada com terceira idade, com animação socioeducativa com adultos, com a música tanto nas AEC como a música em bandas filarmónicas, em contextos associativos, e tenho tido alguns mestrandos com sucesso, tenho apoiado alguns mestrandos com sucesso, bastantes até. Grande parte dos trabalhos são estudos de caso, na verdade, não é? Porque é o caso da banda filarmónica tal, o caso da banda filarmónica tal, o caso da escola tal, as AEC no primeiro ciclo, as atividades extracurriculares no segundo ciclo. Eu tenho agora um trabalho, eu não tenho, tenho uma aluna minha, um trabalho para defender que é a música no ensino secundário, o que também é interessante. Na verdade, também orientei dois doutoramentos, um sobre o Conservatório de Vila Real, e digamos, o facto didático, a didática no Conservatório de Vila Real, sendo que foi um trabalho muito bem desenvolvido por aquele que é o outro docente aqui, de expressão musical 1 e 2, em que ele era diretor até do Conservatório, e como o Conservatório tem 10 anos, ou tinha 10 anos quando ele realizou esse estudo, ele quis saber do grau de satisfação de alunos, de professores e de comunidade. E deu resultados interessantes. Um outro trabalho foi feito por um outro doutorando, não aqui na UTAD, este foi feito na UTAD, mas sim na Universidade de Vigo, este outro, em que ele trabalhou a importância, tendo a investigar sobre a importância do canto, e eu trabalho voz e canto, para a execução dos instrumentos de sopro. E ele questionou alunos da escola, de escolas de, vocacionais de música do Conservatório de Vila Real, da Academia de Chaves, da Escola Profissional de Mirandela e do Conservatório de Bragança. Também teve resultados interessantes e, portanto, penso que um doutoramento e outro foram dois projetos que estão aí, efetivos, que trazem um valor acrescentado, digamos, à área da didática da música. Para além do trabalho como docente e tutor, Agostinho Gomes também teve a oportunidade de terminar o doutoramento. Não fugindo à paixão pela música, realizou um estudo sobre o contributo das bandas filarmónicas para o desenvolvimento pessoal e comunitário. Efetuei o estudo ali na região do Alto Tâmega, com 13 bandas filarmónicas. Eu tinha alguma afinidade com as bandas, não por ter pertencido às bandas. Há aqui um caso a referir, que é o meu pai foi presidente de uma dessas bandas nos anos 60, mas eu, digamos que aquilo que eu sabia das bandas era que as bandas tocavam muitas vezes ao meu lado em contracena. Nós tocávamos, fazíamos um período, eles faziam outro, e eu conhecia os músicos de banda e as músicas que a banda tocava, ou que as bandas tocavam, naquela altura. E achava interessante, digamos, essa componente de desenvolvimento pessoal e comunitário, mas aquilo que eu acho interessante não é cientificamente, digamos, de ter confiança. Que temos que perguntar às pessoas, os atores é que têm que nos dizer aquilo que sentem. E, portanto, fiz também esse trabalho, passando não só por aspectos como etnomusicologia, porque toda a música é étnica, não é? Quer dizer, porque é o ser humano que a toca, não é? Sociologia da música, porque a música, se é tocada por seres humanos, promove interações. Também da didática da música, porque nada se faz sem estudo, e o estudo exige uma relação, exige, desde logo, que haja simpatias, não é? Quer dizer, a componente de empatia é fundamental. Também as metodologias da música, a componente didática, digamos que a didática contempla tudo isto, mas a metodologia, como se aprende um instrumento, como se aprende a estar na banda, como se aprende a andar quando vamos a tocar em procissão, etc, etc. Então fiz esse trabalho que me enriqueceu bastante. Entre aulas e o acompanhamento dos alunos, Agostinho Gomes não tem muito tempo a perder. Mesmo assim, já no final da nossa conversa, aproveitámos para lhe pedir uma sugestão musical. Eu vou sugerir uma música que é o meu emblema, Autumn Leaves, mas na versão de Miles Davis. O Ciência em Sintonia segue com a sugestão de Agostinho Gomes. Já a seguir, o jazz invade o programa com Autumn Leaves, por Miles Davis. Thank you. Sabe quem foi Vicente da Silva Teles? É sobre ele que vamos falar agora. Vicente Coelho Seabra da Silva Teles destacou-se na área da química por ter sido um dos primeiros a introduzir e a difundir a química pneumática de Lavoisier em Portugal. Nasceu no Brasil em 1764 e aos 19 anos veio para Coimbra. Foi nesta cidade que iniciou a carreira académica. Começou pelo curso de Medicina, obteve o grau de bacharel em Filosofia e Matemática. Concluiu Medicina em 1791, com 27 anos. Ainda estudante da Universidade de Coimbra, construiu e lançou ao ar um balão em forma de pirâmide. A experiência fez parte do curso de Química e foi realizada juntamente com o conterrâneo José Álvares Maciel. O feito encantou o povo da cidade, que saiu à rua para assistir àquela que ainda hoje é considerada a primeira demonstração aerostática de Coimbra. A química começou a ocupar um lugar de destaque na vida de Seabra, pouco a pouco. A produção científica do investigador teve início logo após o bacharelato em Filosofia. A dissertação sobre fermentação em geral e suas espécies, publicadas em 1787, abriu caminho para os estudos químicos em Portugal. Um ano mais tarde, publicou uma nova dissertação, desta vez sobre o calor. Seguiu-se a publicação da primeira parte da obra Elementos de Química, um trabalho em que ficou vincada a adesão de Seabra aos princípios da química nova defendida por Lavoisier, que ficou conhecido como o pai da química moderna. Em 1789, Seabra Silva Teles já era membro correspondente da Academia Real das Ciências de Lisboa e tinha tomado gosto pela investigação química. A obra, Nomenclatura Química Portuguesa, Francesa e Latina, é apontada pela comunidade científica da época como o maior contributo deste químico brasileiro para a implantação das novas ideias na área da química. Seabra foi responsável por adaptar para a língua portuguesa várias propostas de nomes de caracteres químicos vindos de França. As químicas de Seabra acabaram por ser adotadas pelos químicos portugueses e esta terminologia mantém-se até hoje com algumas pequenas modificações. Além de grande estudioso de química, sempre a par dos avanços científicos da época, Seabra também se interessou por outros ramos das ciências naturais. Desenvolveu vários estudos sobre agricultura e higiene, apresentados e publicados pela Academia das Ciências de Lisboa nos últimos anos do século XVIII. Vicente da Silva Teles faleceu pouco antes de completar 40 anos. E terminamos por aqui mais uma emissão de Ciência em Sintonia. Este é um programa de rádio promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É uma produção PGM, projetos de rádio e televisão, tem os apoios da Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.